esteja sobre nós. Vai. Sinto medo quando ouço o tremor de tua voz. Vai. Sei que todo o poder está em suas mãos. Vai. Que Brasil esteja sobre a sua direção. 90% do mundo não conhecerá seu nome. Não mandaram contigo nem saciaram sua fome. Pois a ganância do dinheiro fala muito mais. Como a propina do terror, Cristo barra vai. Existem milhares de deuses espalhados no mundo. Nunca fizeram nada. Cegos, surdos e mudos não ajudaram ninguém. Vai. Não curam ninguém. Vai. Nunca transformaram a vida de ninguém. Vai. Os que esperam no Senhor renovaram suas forças. E passaram pela batalha sem cair na forca. Subiram tão rápido como uma águia. E será tão valente como um leão nas matas. Esteja sobre nós. Sinto medo quando ouço o tremor de tua voz. Sei que todo o poder está em suas mãos. Que Brasil esteja sobre a sua direção. Vai, tanta luta que passamos aqui nessa terra. O descontrole da saúde, a fome e a miséria. Crianças que morrem de fome, empresário que esbanja. Parlamentares brasileiros de rolê na França. Sinceramente entendo que o Senhor venceu o mundo. Só não compreendo o porquê de tanto absurdo. O guerreiro se levanta e todo dia luta. Como é, né? Às vezes a fé é pouca. Se encontrar em frente o mar e sentir que não vai dar. Se o mar não se abrir por cima, vou passar. Pois nunca precisei cair na cova do leão. Mas se caísse, estaria em desunção. Sabendo que o meu Deus é o dono de todo o poder. Que muda todo o universo pra não te perder. Senhor, peço licença pra louvar teu santo nome. Sei que sou pecador, é de blue, só um homem. Já esteja sobre nós. Sinto medo quando ouço o tremor de tua voz. Sei que todo o poder está em suas mãos. Que Brasil esteja sobre a sua direção. Não se pistola na mão, porque assim não dá. Eu vivo pregando a paz, você só quer guerra. Tudo por causa da erva, não entre nessa miséria. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça para pregar aos gentios, os insanos. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Por isso, preto bomba, estilo dinamite. Seja homem, aposente o calibre. Eu sei que não é fácil, eu sei que nego estiga. Mais um tiro, mais um corpo, mais uma vida. Talvez um dia a vida possa lhe mostrar um caminho. Você é tipo trigo na plantação de espinhos. Talvez um dia você possa parar pra pensar. O que vale ter a vida e viver nas trevas? O que vale ter a vida sem a vida eterna? Jesus morreu na cruz, foi por você bandido. Cada gota de sangue pra curar o oprimido. Então me responda uma coisa pra eu saber qual é. Tu morreria pra salvar bandido igual você é. Estuprador, traficante, matador, ladrão de banco que leva o que não depositou. Meteu a puta nos 5 milhões e ninguém viu. A cólera de Deus para aguentar o que você consumiu.